Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Antônio Jovem Nerd, Telegrama para a Resistência. Aqui é o JP e hoje eu tô de orelha. Eu sempre quis dizer isso, que era no metrô. Porra, sabe quem não tava de orelha? Van Gogh. Nossa, parabéns, tomou um trapalhão na entrada. Nossa. Bom dia, bípedes, aqui é o Sr. K, minha vida estava tranquila, o vizinho comprou dois cachorros, tive que me mudar, não tenho mais internet. Aqui é o Tucano e eu acho que para entrar num grupo de WhatsApp você deveria receber uma solicitação. Uma solicitação? Eu acho que você deveria receber uma autorização por escrito de todos os membros. Aqui é o Azaghal e passou na mão do Facebook é merda. Que? Caralho, velho. Tudo bem. Muito bem, nerds. Estamos aqui com o time de elite do Nerdcast para falar da maldita inclusão digital. Vamos falar sobre as situações que o mundo digital e a inclusão da nossa família nesse mundo digital nos trouxe, seja no WhatsApp, seja no Facebook. Como é que é essa nova vida? A gente tinha muita história analógica para contar, agora vamos contar as digitais logo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Malfátio, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcasteles. Sim, Léo Lopes, vamos lá. Me diga, Malfátio, o que está acontecendo nessa leitura de e-mails do Nerdcast? É, Léo, finalmente conseguimos o que a gente queria desde que a gente começou a trabalhar nessa empresa. Aos poucos, assumir todos os programas. Exatamente, a partir de agora, acostume-se com a ideia. Jovem Nerd e Azaghal estarão cada vez menos presentes aqui nos Nerdcasts. Eu e Mal estamos começando um movimento de revolução e tomada de poder do Nerdcast a partir de hoje. Isso aí, fora Dave. Olha que a gente tá correndo risco, não vai plantar essa hashtag não. O que acontece é o seguinte, Jovem Nerd e Azaghal estão fazendo uma pequena viagem ao norte do Equador. Eles sobreviveram ao furacão Matthew. Isso, no fim foi só uma chuvinha pra eles. Né? No fim foi só um ventinho, né? Uma brisa, uma pequena brisa pra que balançasse as metralhadoras. Os caras não saem agora do stand de tiro, estão treinando pra ser Rambo. Eu vou falar pra você, você que acompanha a Jovem Nerd Azaghal nas redes sociais, você sabe que eles estão trabalhando muito lá ao norte do Equador. Estão trabalhando demais. Não. Né? Estão tomando milkshake com um pedaço de brownie em cima. É, tampa de brownie, é uma maravilha. E na verdade nós estamos aqui para fazer o trabalho duro, que é gravar a leitura de e-mails. Afinal de contas, alguém tem que garantir o tigrinho pra gente poder receber o nosso no fim do mês, não é verdade, Mal? Ah, por favor, pelo amor de Deus. Né? Exatamente. Não vou viver de menções no Twitter. E por falar em ganhar din-din, meu amigo Malfátio, temos aqui um recado da Nerd Store, mais uma promoção maluca, especialmente para os nerds desta vez. O que é que o pessoal está fazendo, Mal? Está decretando um decreto. Decretando um decreto. Nerd Store, frete grátis para todos os livros da Nerd Store no Brasil. Para todo o Brasil, de todos os livros da Nerd Store até o dia 16 de outubro. Portanto, você que está fazendo o download desse programa no dia do lançamento, você tem até domingo, dia 16 de outubro de 2016. Caso você esteja ouvindo no futuro, aquela história toda, né? Você tem até domingo para fazer a compra de qualquer um dos títulos, os best-sellers da Nerd Store. Todos eles estão com frete grátis para todo o Brasil. Entre eles, quais livros a gente tem, Malfátio? Temos A Lenda de Hufgunner, volumes 1 e 2. O Livro do Ozob, o Protocolo Molotov. Protocolo Blue Hand, Alienígenas. O Feiticeiro de Terramar e todos os outros livros da Nerd Store estão nessa promoção. E é o frete grátis para todo o Brasil. Não tem a restrição de região. Qualquer estado, qualquer cidade pode pedir. E pode ser na quantidade que você quiser, independente do valor. Pediu o livro, é frete grátis. Mas isso vale para um livro também? Vale para um livro, dois livros, três livros e, pasmem, até 4 livros ou mais. PIN Livros, 1, 2, 3, PIN Livros, o cara pode comprar e não vai pagar frete para todo o território nacional, é isso mesmo? É isso mesmo. Então está sendo decretada nesse momento a promoção e você não perca tempo, porque não é sempre que tem essa promoção, não vai ser prorrogada, então se você ainda não completou a sua coleção de livros da Nerd Store, a hora é essa, é só você correr lá e aproveitar enquanto durarem os estoques, é claro, ou até domingo, dia 16 de outubro, nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você tem duas opções. Se você está ouvindo o Nerdcast pelo aplicativo do Jovem Nerd, você aperta o botãozinho que você vai pular direto e vai lá para o início do programa. Se você está ouvindo de qualquer outra forma, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 19 bom dias às 6 horas da manhã. Malfátio, temos aqui cacete de agulha, os nossos queridos nerds que todas as semanas doam sangue e sal. Salvam vidas. Temos aqui antes um pedido de doação para Neuzeli Felisberto de Oliveira Farias. Tem o link lá no post. Se você é da região da Neuzeli, você pode ir lá e fazer a sua doação direcionada para ela. E se você está em qualquer lugar do Brasil, você pode doar sangue, como fez o Bruno Vitor, o Lucas Arcelino, Rodney Cardim, Bruna Prado e André Carvalho, João Pedro Anjos, Joaquim Gomes Neto, Pedro Soares, Fernando Shiraishi, Gabriel Reis e Erison Neubanner. Muito obrigado a vocês que doaram sangue e salvaram vidas. Isso aí, Léo. E temos a galera também do Scalpo Solidário, a galera que doou cabelinhos para fazer peruquinhas. Em breve não vou poder participar desse Scalpo, viu, Léo? Ah, é porque... Ah, sim. As madeixas estão cara manchando. Está triste. Mas quem não está com esse problema e está doando cabelos foi a Ana Carolina Santos Costa, Maria Taumaturgo, Emanuel Pinto Ramos, Luciana Hatz, Emília Braga, Mariana Samodim, Rodrigo Laurente e Luísa Falcão. Exatamente, obrigado a vocês que doam também os seus cabelos para quem precisa de perucas para ter um up na autoestima, as pessoas que fazem tratamento, muito legal também. Além de sangue, você pode doar os seus cabelos e mandar a foto aqui no Scalpo Solidário do Nerdcast. Arte dos fãs Malfátio, temos aqui um destaque entre várias artes recebidas essa semana para Disney Furacão por Leandro Marques de Almeida, mais uma das série arte do cosplay totalmente fenomenal. Muito bom. E o Ozob por Gomes Coelho. E você que está aí com o app do Jovem Nerd vai estar vendo aí as artes passando no seu aplicativo. Além dessas, tem muitas outras também. Você vê todas lá no aplicativo do Jovem Nerd ou então no post. Obrigado a você que manda também a sua arte aqui para Arte dos Fãs. Alesson sem sobrenome, Malfátio, 25 anos. Eu acho que como nós estamos já tomando o poder... Vamos mudar as regras? A gente precisa agradar a plebe, né? Já a gente já pode burlar essa lei e ler mesmo o cara não mandando com todos os dados corretos. E é legal que aí você não precisa dar bronca em si próprio por ter deixado passar um e-mail sem sobrenome, né? Ah, mas eu não faço mais isso. Quem faz é o estagiário. Agora tem o... É sempre dele. Agora tem o slave do slave roboto agora, do mal roboto, slave do roboto, eu não sei como é uma confusão danada, mas enfim, Alisson, 25 anos, contador, Natal, Rio Grande do Norte. Olá, nerds! Envio esse e-mail para relatar a minha reação ao ver o tema do último Nerdcast, Batalha dos Crossovers 6. Na última quinta-feira, um dia antes de sair esse Nerdcast, comecei a esboçar uma lista de crossovers para enviar como dica pro próximo Nerdcast que tivesse esse tema. A minha surpresa foi que, além do tema sair no dia seguinte, o crossover principal foi entre Didi Braguinha e Dudu Spohr, que era o primeiro da minha lista, pois há muito tempo esperava esse confronto épico de piadas ruins, e ver esse duelo ao vivo foi demais. A minha lista também contava com Baraka versus Deadpool do filme Wolverine, Megazord versus Megatron, entre outros. Quando eu finalizar a lista, mando para ver se entra no próximo programa. Isso prova o quanto o Nerdcast e o seu público estão em perfeita sintonia. Enfim, nerds, espero que acreditem no meu relato, pois parece verídico. Abraços e até a próxima. Mal, qual crossover épico do universo Jovem Nerd nós poderíamos ter agora que Dudu Spor e Didi Braguinha já se confrontaram no octógono? Olha, eu já inscrevi em várias pautas nessa batalha de crossover, eu estou insistindo nessa batalha. Sim. Mas eles nunca falam, não sei porquê. Talvez porque eles não querem escolher um preferido. Qual seria? Mas, Léo Lopes versus Gaveta. Eles sempre riscam da pauta, eles nunca deixam. Isso, olha aí, não sei. A briga seria de cachorro grande, literalmente falando assim, pro lado e pra frente. Seria um crossover realmente de proporções inimagináveis. Isso, e o Gaveta que se cuide, porque você está fazendo judô agora. É, né? Agora eu sou um judoca, mas acho que o Gaveta também ele luta alguma coisa, se eu não me engano, hein? A gente vai se encontrar no tatame, quem sabe não levantamos esse desafio em breve aqui, né? Nossa, Gaveta, quero ver. Já pensou? Eu não sei. Gavetinha, te amo, viu? Beijinho pra você. Luiz Eduardo Ferreira, 27 anos, consultor de implantação ERP, Lajeado, Rio Grande do Sul. Sobre o crossover entre Bob Esponja e Patrick versus Ren e Stimp. Porra, cara, 30 anos de Nerdcast com o Átila e vocês não sabem que o Bob Esponja, purífero, e o Patrick, equinodermo, são seres vivos com alto grau de regeneração / reprodução assexuada. Aquela coisa de perder um pedaço do corpo e o pedaço do corpo cresce em outro ser. No máximo que iria ocorrer é criar um exército de Bobs e Patricks. Nossa, porque no programa eles falaram que o Ren e o Stimp iam ganhar, né? É, mas não é... contavam com isso, exatamente. Dessa multiplicação de oponentes. Não, e seria um inferno na Terra, né? Porque o mundo povoado por Bob's Esponjas e Patrick seria um amendomundo, né? Um negócio... Já pensou em vez do apocalipse zumbi, a gente ter o apocalipse do Bob Esponja? Como não seria? Nossa, ia ser insuportável. Meu Deus. Já pensou no Nerdcast, Bob Esponja ocupando o lugar do Jovem Nerd e o Patrick ocupando o lugar do Azaghal? Como é que não seria? Muito bem, Patrick, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas do Nerdcast. Aí vem o Azaghal. Vamos, Bob Esponja. Já foi muito animado esse Patrick, já mudou 100%. Ah, tá, tinha que ser. Vamos. Rodrigo Sartori Bogo, 22 anos, geógrafo formado pela UFSC e estagiário em geoprocessamento, Florianópolis, Santa Catareba. Azaghal, este não é o meu primeiro e-mail. Vamos passar o recado, pode deixar. Não se preocupa, está tudo livre agora. Agora é pode tudo. Agora pode tudo. Você pode... vou ver até onde, né? Olá, infames nerds. Eu tenho uma explicação muito simples e direta para vitória do Didi Braguinha no último Nerdcast Batalha de Crossovers. Aí vem em caixa alta, destaque manchete. O Eduardo não gosta de se expor. Abraço! Sensacional, estou de pé agora. Estamos aqui por dentro, farfalhando de dar risada nesse momento. Acho que acabou, né? Eu acho que depois dessa, depois só dessa, vamos acabar, então, assim, no maior estilo, né? Pera aí, Mal, pera aí que tá chegando mensagem aqui no Zap, deixa eu ver o que que é. Falar pra você que é o Jovem Nerd, você acredita, não? Olha aí, é o raio da tecnologia. Eu acho que nós fomos pegos de aquela... Ih, Mal, mensagem de voz com quase um minuto de duração. Ele já viu, já ficou azulzinho pra ele? Ficou, né? Aqueles dois risquinhos, e agora? Como é que faz? Eu já viram que eu vi. Agora abre, né? Então, não quero nem saber o que tá acontecendo aqui. Vamos ver. Alô, alô, gente. Pronto, chega de bagunça. Chega de bagunça. Já falaram demais. Estou aqui mandando pro WhatsApp a minha participação nos e-mails. A gente tá vendo tudo aqui, tá? Estamos observando. Não é porque a gente não tá aí que não tem supervisão, porque estamos no mundo da internet, no futuro. Eu tenho esse fantástico aparelho para manter todo mundo em contato. Olha aí que beleza, esse aparato tecnológico. Cuida de tudo aí, tá? Quando a gente voltar vai ter reunião para colocar tudo em ordem. Ah, Leandro. Olha aí. Apaga a luz quando sair. Valeu, valeu. Ela falei? Eu falei pra você que essas câmeras não era por acaso? Eu falei pra botar uns adesivos? Eu falei pra botar uns adesivos? Agora fazer o quê? Hã? Eu vou colocar uma flanelinha em cima dela, vai ficar tampada. Então, agora vamos mudar a hashtag, que era a hashtag que era fora Dave, vamos botar a hashtag o quê? Hashtag... volta Dave. Volta Dave. Favor, volta, boa, patrão. A hashtag manda currículo, sei lá o que, que vai acontecer com nós agora. Então tá bom, então toca o programa aí que nós vamos encerrar daqui, né? Obrigado, Mal, até a próxima, ou não, né? Vou voltar a jogar o que dizer trabalhar. É, e eu vou... Não vou nada, toca o programa, vai. Sim, senhores. Liberou falar mal da família, é isso mesmo. Depende se a família escuta ou não o Nerdcast, né? Minha mãe escuta, já não posso falar. Vamos voltar ao Nerdcast de loteria e definir o que é família, né? Já não foi definido o que é família naquele Nerdcast? É, família é o acho núcleo que foi, né? Que era quem você ia informar que ganhou na Mega Sena, exatamente. Então é um núcleo muito pequeno. Muito pequeno. Eu acho, inclusive, que a gente podia fazer o seguinte, para evitar estresse, a gente podia trocar as histórias. Entendeu? Eu conto uma história de vocês como se fosse minha, vocês contam a minha como se fosse vocês. Nunca ninguém vai saber. A gente pode dizer que a história, todas as histórias são de pessoas que nós conhecemos. Sim, exato. Olha aí, pessoas conhecidas. Aquele familiar vai falar, coincidência, né? Exatamente. A gente pode falar que todas as histórias são de Eduardo Spohr. Bota na conta do Spohr, pronto. Você vai ouvir, vai cutucar a esposa e falar, tá vendo? Não sou só eu que faço isso aí, ó. Ó, uma coisa que eu faço, que eu acredito que todo mundo... O JP eu tenho certeza que faz. O quê? Todos os grupos WhatsApp no Mute. Ah, automático. Não adianta, cara. Não, claro que adianta. Ele não fica a bolinha vermelha falando que tem notificação. Mas a bolinha vermelha é um problema teu, tá incomodado ou não com ela. Exato, exato. É toque. É toque. Não. Quem tem toque não consegue, é velho. É que você não aguenta a bolinha vermelha. Sabe o que é? Ó, uma parada que não é do WhatsApp, não é de redes sociais, é de telefone. O maldito velhinho, a velhinha, liga pro meu celular e cai aonde? Na caixa postal. E ele deixa mensagem na caixa postal. Uhum. E aí, pra você ouvir o recado, que você tá cagando pro recado. Né? Você quer só tirar a bolinha dali do telefoninho, né? Sim, sim. Você tem que pagar pra ouvir. Aí, lógico, não vai pagar, né? Aí tu tem que reiniciar a porra do telefone pra tirar aquela bolinha. É o inferno, brother. Peraí, velhinho é sentido figurado? Não. É real, porque velhinho, tem que ter mais, velhinho, assim. Tem mais de 60 anos pra deixar recado em caixa postal, né? Quem que você conhece de mais de 60 anos que deixa recado na tua caixa postal? Foi mesmo. Tu tá, teu telefone tem um dígito só da... Pô, peraí, vocês querem que entregue também quem é a pessoa? Eu achei, por um segundo eu tinha entendido. Eu posso perder meu emprego, ser deserdado. Primeiro lugar, por que caralho a tua caixa postal tá ligada? Eu sei lá, cara, eu não uso o telefone, porra. Então você, em primeiro lugar, entra lá na tua operadora e desativa essa merda, isso é 5 segundos. Caralho, cara, não, sério. Peraí, eu rezo pra não usar o telefone. Eu vou ligar pra operadora? Não, cara, você vai dar um comando. Qual é a tua operadora? Eu vou descobrir agora como é que faz isso. É assim, asterisco 666, jogo da velha, uma porra assim. Eu posso estar bem desatualizado das coisas do Brasil, mas tu paga e provisa recado do voicemail? Não. Sim, é cobrado. Você não paga porque você não ouve, mas é cobrado. É cobrar quando você liga pra ouvir a recado de voz? Isso. Caraca, cara, sério? Eu vou resolver teu problema, Tucano. Vou resolver teu problema. Ensina essa pessoa a digitar texto. Manda mensagem de texto. Não. Caraca, onde é que você vive, ô Fred? É sério. Você chega e fala com uma pessoa. Você chega e fala com uma pessoa pelo WhatsApp. Oi, tudo bem com você? Toca o telefone 2 minutos depois, cara. Nunca. Olha, eu vou te falar. A pessoa não responde no WhatsApp. A pessoa responde no telefone. Não. Isso é coisa de velhinho. Isso, é o que eu tô falando, caraca. Eu moro em Santos, brother. Imagina que todo o estado de São Paulo, quando faz 65 anos, se aposenta e vai morar em Santos. Aqui fecha bar e abre farmácia. Aqui fecha posto de gasolina e abre farmácia. Mas por que isso, cara? Por causa do clima? Sei lá. Santos é a Miami do Brasil. O cara se aposenta e tem que obrigatoriamente jogar tênis na praia. Qual é a parada, cara? Aquela linha dura, né? Aquela linha dura pra facilitar jogar tênis. Tem aquele lance do IDH, que é um dos melhores do Brasil, e os velhinhos caem nessa lorota, porque acham que a saúde aqui é boa. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Olha aí. Aí, nego, avalia educação, saúde. Só que saúde, como é que é? Ah, o número de leitos. Porra, número de leitos é fácil, é só botar um monte de maca. O problema é arrumar um médico decente. Aí os velhinhos ficam aqui passando mal, morrendo. Mas eles acham legal vir aqui pra andar na praia, no, nesse jardim lindo que tá no Guinness Book. Justo, justo. Pra mim o problema não é nem esse. Pra mim o problema é qualquer pessoa ligar no meu telefone, mano. Eu acho um abuso do caralho. Eu também acho. Eu acho um absurdo. Eu acho uma invasão de privacidade do caralho. Eu só tenho telefone fixo ainda na minha casa, porque se eu cancelar, fica mais caro a internet e o TV a cabo. Pois é, eu cancelei. Consegui isso, hein? Eu consegui cancelar. Foi uma parada muito do futuro. Eu cancelei, achei que o cara ia fazer jogo duro lá e ficar me... E não. Eu falei assim, ó. Eu pensei que ele ia falar, ó, o senhor não quer um ano de assinatura grátis, sempre tem essas paradas, né? Uhum. A gente faz o plano aí reduzido pra R$5, eu achei que ia ter um negócio desse, né? Eu cheguei e falei, ó, quero cancelar meu telefone. O cara, tudo bem, não, pera, só um segundo, tá cancelado. Eu falei, eu nem tava preparado pra realmente cancelar o plano, eu achei que ia ter só um flerte. Mas não fez diferença nenhuma. Eu tô há 2 anos sem telefone fixo em casa, não faz a menor falta. Olha aí. Caraca, elogio, só quem liga. Minha mãe, minha sogra e telemarketing. Médico pra reconfirmar appointment também. Não, sabe quem liga também? Pode botar um pi se vocês quiserem, mas o box liga. Eu peço pelo site pra não ter que falar com ninguém pelo telefone. Aí o cara liga pra confirmar. Exato. Filha da puta. Você fez um pedido aí de 2 China Mix e não sei, o Yakisoba? Isso, seu filho de uma p***. Você não viu na porra do site, caralho? Fiz pelo site pra não ter que falar com ninguém, porque eu sou antissocial. Eu vou te falar, eu ainda ligo, cara, pras pessoas, bicho. Já tá bem. Você é de outra geração. Cara, eu ainda ligo, cara, porque eu acho que tem coisa que é mais rápido tu ligar, porra. Ah, mas peraí. Depende. Tem uma parada que aí é o extremo máximo do meio termo entre o novo e o antigo, que é mandar mensagem de voz por Telegram ou WhatsApp. Aí sim é de uma loucura que pra mim ultrapassa qualquer possibilidade. Não, porque não é loucura. Não. Outro dia eu mandei umas pra Zagal, cara. Porque eu tava com o sofinho no colo e não tava conseguindo digitar, mano. Eu não vejo loucura, não. Mas tem esse segmento aí dos haters de mensagem de voz. Ah, existe? Tem. A Mari Gracioli é a presidenta, inclusive, do... A Mari Gracioli já falou mal da Scarlett Johansson no Twitter, meu irmão. Não vamos levar em consideração, né? Tem uma galera que odeia o mensagem de voz. Eu não odeio, eu só acho que se a ideia é falar, eu prefiro pegar o telefone, fazer uma ligação e falar em 30 segundos o que tem que ser dito num diálogo. Olha só, você manda uma mensagem de voz e ela vai atingir a pessoa no momento que a pessoa puder. Exato. E se ela não puder, às vezes eu não posso ouvir uma mensagem de voz. Estou num lugar com outras pessoas em volta e tal. Eu respondo assim, não posso ouvir mensagem de voz agora. Se o cara... Se for urgente, o cara manda um texto. Se não, eu ouço quando puder. Eu acho muito melhor do que... Se meu telefone toca, eu fico com uma raiva. Caralho, por que essa porra? O senhor cá fica assim, posso dar uma ligadinha aí? Eu não, agora não posso. Agora tô dirigindo. Agora não tô, tô em casa. Mas eu não quero falar. Me manda mensagem de voz. Pois é. É muita carência sua, Fred. Eu tô tendo uma ideia... Eu sou um cara muito carente, eu sou assim. Eu tô tendo uma ideia que talvez seja... Cara, sei lá, talvez seja muita maldade da minha parte, mas você tem tanta raiva, assim, de atender o telefone, eu podia falar pro Marco Gomes liberar o teu telefone, né? Teu celular aí, como... Se a galera pedir, eu acho que ele libera aí o celular do Azaghal. Ele pode fazer isso. Os maiores prejudicados vão ser ele e você. Talvez não. Eu troco o número aqui, tranquilo. Não tenho muitos contatos. O meu telefone já voou pela internet toda. Aí volta e meia eu recebo mensagem da galera aí. Aí, coisas bizarras que acontecem com quem tem um certo grau de fama. É receber mensagens de WhatsApp de pessoas que você não faz a mínima ideia de quem seja. seja. Tinha um cara que era muito stalker e ele mandava muita mensagem e tal. E, enfim, eu não bloqueava porque, sei lá por que eu não bloqueava. Mas aí. Eu bloqueio na hora. Eu dou spam. Eu não bloqueio, eu só bloqueio se o cara me encher o saco. Aí o que acontece? O cara, ele ficava mandando mensagem, ligava. Eu falei, cara, não liga. Tá. É compreensivo, né? É compreensivo, um cara. Eu acho justo isso e acho bonito da sua parte. Teve uma vez em uma Campus Party, a gente sempre vai nas Campus Parties, a gente fica lá direto. E foi uma Campus Party que a gente fez 13 painéis numa Campus Party, uma semana inteira, exaustiva. A gente tava lá todo dia, a gente fez um monte de coisa, falou com a galera, voltava pro hotel tipo 2 da manhã, porque nossos painéis eram de tarde, ficava até tarde falando com a galera, tirando foto. Cheguei final da semana, exausto. E aí domingo era o dia de ir embora, a gente só ia acordar, tipo, mais tarde e ir embora. E aí o cara falou assim, puta, finalmente eu vou dormir até meio-dia, compadre. Pô, tô precisando. Depois da semana exaustiva. Aí, 8 horas, isso é um domingo, 8 horas da manhã, toco o telefone. Caraca, atendo. Quando eu atendo, a voz do Silvio Santos. Alô, jovem nerd? Ô, jovem nerd, bom dia, jovem nerd! E era o cara, era aquele maluco, compadre, com voz do Silvio Santos me acordando. Eu falei, caraca, meu irmão, por que, caralhos? Por que, cara? Não foi. Aí eu fiquei puto, dei um expor no cara e bloqueei. Mas caraca, cara, foi só, complicado. 8 horas da manhã, nem que seja dia de semana, só liga se o mundo estiver acabando. Fred, abre a janela, só vê os meteoros caindo. Eu não atendo. Foi foda. Meu telefone ele fica mudo, ele entra no mudo 11 horas da noite e só volta a funcionar às 9 horas da manhã. Ou seja, antes disso, pra alguém conseguir falar comigo, é porque tem que estar com muita vontade. Meu telefone vai ficar no mudo direto. Eu não tiro mais. No mudo que eu digo é aquele noturno, que ele não toca, entendeu? Que não faz barulho. O noturno, pois é. Meu fica no modo silencioso 24 horas. Já. Não, isso meu também fica. Eu não sei mais como é que é o toque dele. E eu baixei um aplicativo que é maravilhoso. Chama, vou dar a dica aí, não é jabá, hein? True Caller. Como é que é? True, de verdadeiro. Uh-huh. Caller, de ligador. Ah, caller. Ah, ok. Ah, caller, de colar. É, verdadeiro colar, isso. Eu pensei que era True Colors, da Cyndi Lauper. Que seria maneiro se fosse. Seria maneiro, seria um bom nome. Ele é um banco de telefones spam, de telefonia, de telemarketing, dessas merdas. Você bota o número da pessoa nesse banco e aí quando você recebe uma ligação, sei lá, de um telemarketing, por exemplo, a tela, a foto do contato, né, a tela fica vermelha, escrito assim, spam. Olha aí. E aí eu só dou o denied. Não, sabe qual é? Que beleza. E aí quando algum fã engraçadinho me liga, vai pro Truecaller. Eu mando logo o Cyndi Lauper nele. Boa. Então não só eu vou bloquear esse malandro, como qualquer outra pessoa do mundo que usa esse aplicativo nunca mais vai receber uma ligação desse cara. Fantástico. Aqui eu, no celular, por exemplo, não recebo nada de telemarketing, porque tem você se cadastra numa parada aí que o nego não liga. Oh. A não ser que você já tenha feito business com essa galera, entendeu? Aí tá liberado o cara te ligar. E, porra, tem uma merda aqui, cara, nego tentando me vender uma garantia estendida pro meu carro, cara, que nego liga todo dia, 2 ou 3 vezes, e diz números diferentes, sabe? Sim, sim. É número, sim. Porra, de Massachusetts, outro de Maryland, outro do Texas, vai ligando tudo quanto é lado, cara, e é a mesma merda, entendeu? E pior, entra aquela gravação eletrônica, que agora é mais escrota ainda, que não é aquela que de cara tu vê aquela gravação eletrônica. O cara manda assim, ei, fulano, how are you? Yeah. Aí dá um pausezinho assim pra você responder que nem um imbecil. Exato. Tá vendo? No Brasil tem isso, eu tinha reparado, porque é o seguinte, que quem te liga é o sistema, não é a pessoa. Então o sistema tá te ligando automático. Quando você atende, a ligação vai pra mesa de um atendente, fala assim, ó, oh, o cara atendeu, atende aí, entendeu? Tipo isso, sabe? Não. É tudo automático. Mas o cara faz de um jeito pra você, no início, não achar que sequer é uma parada dele. Isso, exatamente. É automático de propaganda, entendeu? Então, exatamente. No Brasil também é uma voz assim, oi, tudo bem? Só um momentinho. E aí, é uma porra de uma gravação, porque é sempre igual, sempre a mesma voz. Tem um que é assim, oi, tá me ouvindo? É, tá me ouvindo? Isso aí. Uma coisa assim, é isso e aí. E eu tô falando, chegar, vai se fuder, seu robô, filha da puta! Mas não adianta eu chegar, ele não vai... Faz isso direto. Eu atendo, aí

Aí o síndico falou, eu não quero ser mais síndico também. Caraca, eu tô bom. Aí eu indico a fulana pra ser minha síndica no meu lugar. Quem vota na fulana? Aí só a velhota rádio patrulha, que fica na portaria tomando conta da vida de todo mundo, votou na indicada do ex-síndico. Aí o resto da galera toda aproveitou esse momento glorioso e votou no cara novo. Ah, ele tinha um concorrente, então? Tinha um concorrente. Sempre tem um cara aí, um cara novo que quer fazer alguma coisa. Ele acabou de mudar, tá na maior vontade, já teve isso várias vezes. Só que ele antigamente era sempre barrado pela parede de procurações. É. Só que essa parede de procurações, ela foi anulada. Foi tipo um jogo de cartas, sabe? Magic. De card, né? Magic. Foi o Magic. O cara jogou o Annulation Procuration, sabe? Freeze Procuration, eu não sei, cara. Ele mandou um pá e as procurações se desfizeram. E aí o novo síndico passou e obliterou o antigo síndico. Foi eleito com todos os votos menos um. E aí você descobriu que ele é mais opressor do que o antigo. Que geralmente é o que acontece, né? Não, ele aumentou a velocidade da garagem, das vias da garagem. Antes era só 50 km por hora. Agora é 70, voltou pra 70. Pô, aqui no condomínio onde eu moro não tem um síndico, mas tem um board, né? Um grupo, sei lá. Um conselho. É, um conselho, uns quatro pessoas que fazem as paradas. E esse conselho é eleito todo ano precisa ter eleição, né? Acho que o do síndico aí também deve ser todo ano também. Uh-huh. O papel pra você votar chega pelo correio, aí vem lá o nome das pessoas que querem e tal, e você marca quem... É um condomínio de casas, né? Só pra explicar. De casas, é. Isso. Você marca quem você quer e você devolve pelo correio, e no dia lá da reunião eles só abrem as paradas e fazem a contagem. Uh-huh. Aí no primeiro ano eu fui, porque depois também desisti de não, é muito chato esse pô daqui também. Aí, mas no primeiro ano tinha me mudado, né? Fui lá, né? Eu recebi a carta, votei, não conhecia ninguém, né? Marquei 3-4 nomes lá, pô, a esmo e mandei, né? Uhum. Aí a primeira coisa que a pessoa que tava ia ler os votos falou foi o seguinte: olha só, né, dos candidatos, a gente tá tirando aqui o senhor fulano de tal, um nome meio que em coreano, não sei o quê, que se candidatou por engano. Como assim? Primeiro chega um papel pra perguntar se você quer ser do board, entendeu? Ah, tá. O cara não sabia inglês, marcou que sim, alguma porra. Na dúvida, marca yes. Você é sido o único que votou nele. Não conhecia ninguém, não sai marcando. Puta merda. O cara entrou pra ninguém e teve um voto. Excelente. Aí eu sei que o síndico, esse síndico é um cara bem mais novo, né? Assim, qualquer pessoa era mais novo que o antigo síndico, tinha 150 anos. Então, mas ele é bem mais novo e ele tava com a... Assim, tá todo mundo querendo que o prédio mudasse, né? Eu queria fazer retrofit na fachada pra deixar com a cara de prédio novo. Queria fazer salão de festa, porque não tem. Queria fazer academia. Queria fazer o diabo. Só que... Mas tem espaço isso tudo? Eu tinha que desapropriar alguns apartamentos, né, galera? Tem até espaço. Tem um playground Sarajevo lá. Tem um playground de merda. Tem um lugar que era... Antigamente ficavam os botijões de gás, aqueles grandes, né? Porque agora, depois de um tempo, o prédio instalou gás encanado. Então, aquele espaço era um espaço razoavelmente grande. É um prédio com bastante apartamento. Caralho, vocês não precisam ficar jogando na minha cara toda vez que vocês têm gás encanado e eu ver o botijão, caralho. Tem bastante espaço, assim. E o prédio precisa realmente de uma reforma. Aí, você te falou, beleza, vamos fazer isso. Só que a gente tem que fazer um raio-x do prédio primeiro pra ver qual é, né? Porque esse prédio tá caindo aos pedaços aqui, essa que é a verdade, né? Tem muito problema de infiltração. Como é que ficou o lance das colunas que estavam se desfazendo? Então, teve isso, assim. As pastilhas do prédio, volta e meia, caíam. Por sorte, nunca pegou na cabeça de ninguém. Mas volta e meia descia um cometinho, um shuriken de... Shuriken! um shuriken de cerâmica lá de cima. Que perigo. Aí ele contratou uma firma lá de engenharia, os caras fizeram a vistoria primeiro no prédio inteiro, né? Aí descobriram que a fachada inteira do prédio tá condenada. Inclusive, aqui, se eu tinha algum morador nesse prédio querendo ver o departamento agora, é a pior época, gente. Tô avisando só. O cara fez lá um negócio de percussão, ele vai batendo com martelinho de borracha e tá tudo oco. Tá tudo solto, é uma casca solta. O nosso prédio é tipo uma cobra. A pele tá solta, é só ele se mexer que a pele fica pra trás, é isso. E podia se mexer, crescer, né? Eu acho que ele tá se mexendo, inclusive. As colunas, elas não estão destruídas, elas têm bastante coluna e tal, mas ela não teve manutenção, então aquela primeira camada de fora ali foi pro brejo, sabe? Então tem que fazer um reforço ali, mas não é nada preocupante, não tem que reforçar estruturalmente na coluna e tal. Mas tinha umas paradas bem preocupantes que esse outro síndico de 200 anos tava pouco se fodendo, cara. É. A gente tem um 12º andar no prédio que é gigantesco e é abandonado porque o cara que comprou morreu e a construtora não entregou. E é um espaço imenso que ninguém sabe o que, que vai fazer, porque tá nessa pendência judicial. O prédio não consegue pegar esse espaço pra ele e tá nesse negócio. E ele tinha uma chaminé de churrasqueiro, lareira, sei lá o que que era. E ela tava a ponto de cair, cara. Sim, e isso ia ser um desastre inacreditável. Cair na rua, maluco. Então, o que acontece? O síndico criou um grupo de WhatsApp pra agilizar a comunicação entre os moradores, além daquele papelzinho, clássico papelzinho na porta do elevador. E aí começaram a vir essas piroca grossa aí. Eu sei que ele criou o grupo do WhatsApp e aí, meu amigo, é só... E ele começou, assim, não é culpa dele, né? São ações extremamente necessárias, mas só começou a chover piroca, né? Porque não sei quanto pra refazer a fachada. Não sei. Isso são obras emergenciais, que não tem como decidir sim ou não. Vai fazer, foda-se. Tem não que tem fazer. Jeito. E aí eu já lancei a hashtag Volta Gastão, que era o nome do antigo síndico. Porque com ele a gente não gastava nada. É. Era o nosso domínio do Batel. Pô, sacanagem. Ele tá fazendo a parada maneira. Só tinha que desviar de um churique em outro. Mas é engraçado que o grupo do WhatsApp do prédio, ele tem algumas coisas que acontecem, são sensacionais. Tipo, tem todo mundo discutindo. Gente, temos que fazer, esperar o laudo da empresa de engenharia pra ver como é que vai ser, a segurança do prédio e tal. Aí, de repente, vem. Eu acho que existe um fantasma no sétimo andar. Porque todo dia, às 2 da manhã, sei lá, às 3h33, hora do capeta, arrastam móveis e correntes e qualquer porra assim, sabe? Temos que chamar um padre para benzer o prédio, caraca. Eu falei, eu não tava no grupo. Ah, muito bom. Eu não tava no grupo, mas eu pedi, cara, pelo amor de Deus, me bota nesse grupo que deve ser muito divertido, cara. Não, e aí rolava essas maluquices de vez em quando, e aí de repente, porque tá todo mundo muito impressionado com a quantidade de problemas que o prédio tem e quanto vai custar, e tem que fazer, não tem outro jeito, entendeu? E aí tá todo mundo meio estressado, que vai ter muito gasto extra, cota extra de economia e tal, durante um tempão. Uma moradora começou, tipo, peitar o síndico, falar assim, mas no prédio, não sei o que, eu acho um absurdo, tá muito caro isso, não sei o que. No prédio do meu irmão tem academia, tem piscina, tem não sei o que, e ele só paga, sei lá, o quanto de... muito menos de condomínio do que a gente paga. Ninguém sugeriu pra ela se mudar pra lá? Então, sugeriram, é claro. Porra, né? E aí ela estressando pra caraca, estressando, todo mundo calado, e ela esculachando o síndico, sabe? Ah, não sei o que, não sei o que, no prédio do meu irmão, de repente só vê assim, fulana foi quicada do grupo, sabe? O síndico simplesmente chutou ela pra fora do grupo. E aí, de repente, todo mundo que tá numa parada, yeah! Emoji ícones de aplausos e não sei o quê. O síndico foi ovacionado no grupo de WhatsApp porque expulsou a moradora chata. E eu não sei o que aconteceu depois, eu não sei o que vai... Porque a parada virtual foi tensa, entendeu? Eu queria ver como isso vai se traduzir para o mundo real. Sei lá, quando ela passar na frente do síndico, se vai falar alguma coisa ou não. Atrás do teclado, todo mundo é corajoso pra caralho. Ao vivo, nunca é assim. Nesse grupo, lembra que o Tucano uma vez falou que tem uma porrada de moleque de 12 anos que fica xingando ele, cara com quase 2 metros de altura? É a mesma coisa comigo. Fica falando merda também. Então tá bom. Então fala aqui na minha cara. É a mesma coisa. Nesse grupo aí de condomínio de vocês, tem uma história boa também, né? Que a portuguesa publicou... Não sei se ela publicou ou mandou pelo WhatsApp, que ela usou até uma estratégia minha. Então, eu não sei se você tá falando, mas teve uma época que tava se discutindo no grupo que tinha um restaurante que alugou um apartamento no nosso prédio e ele colocava todas as pessoas que estavam em treinamento nesse apartamento, ou seja... Fez um albergue no apartamento, é isso. Fez um albergue, exatamente. Trazia, era uma rede, né? Pode. Uma rede nacional e internacional, inclusive, e aí trazia a galera que tava em treinamento em Curitiba e ficava lá. Então, ou seja, tinha uma alta rotatividade de pessoas jovens que não maconheiros. Eram... maconheiros. Lá vem o velho, É verdade, ele ficava lá na frente do prédio até altas horas. Mas ninguém reclamou disso. Reclamaram sim dos maconheiros. Dos maconheiros? Ah, então não... prédio, tá muito sinistro de maconheiro na porta, dá até medo. Botaram lá no grupo do WhatsApp. É, essa galera fuma maconha pra ter coragem de cometer crime. Mas olha, eu não reclamei dos maconheiros, não. Mas olha só, o que acontece é o seguinte. Um dia, um desses caras chegou doidão, de bebida, provavelmente, não de maconha, mas ele tentou entrar na casa de outra pessoa, tá qual é? Ficou tocando a campainha. Abre aí, sabe? Porra, eu já fiz isso, caralho, porra. Então, mas aí como era, veio desse albergue, né? A galera começou a se sentir insegura, porque é alta rotatividade, entendeu?

outra. Ia construir um elevador panorâmico. Eita. Esse negócio de elevador dentro do fosso, isso não dá onda. Vamos derrubar esse fosso aqui, faz o elevador de vidro. Mas o elevador dá pra dentro do apartamento, não tem problema. A gente faz a cama aqui, a gente compra o apartamento dessa coluna, derruba e faz uma vista, vai ser lindo. Ele tem muita paciência mesmo, cara. Tem uma época que nem eu ficava reclamando da sirene do alarme de um prédio do lado. Caraca, não era do nosso prédio. Não, mas isso foi muito bom, cara. Isso, cara, o Thales é foda. Olha só, presta atenção. Todo dia de madrugada... Eu não, nunca ouvi essa sirene, nunca. Você nunca ouviu? Nunca, nunca. Porra, eu escuto todo dia essa merda. Então, todo dia de madrugada toca um alarme. Daí esse alarme, sabe, de... E aí ele fica tocando a madrugada inteira ao ponto de o Azaghal não conseguir mais ouvir, porque ele já acostumou, é a acomodação sensorial. Exato. E aí, tipo assim, eu ficava com a minha esposa falando, caraca, como é que não existe uma pessoa nesse prédio, que não, eu dava pra saber que não era o nosso prédio, era nos arredores. Como é que não existe uma pessoa que reclama disso? Aí, cara... Basicamente, a pergunta é, não tem um filho da puta... que tem uma arma em casa pra descer e descarregar o pente nesse carro. Exato. Aí, de repente, o grupo inteiro tava discutindo o alarme. Olha o alarme! Alarme, não consigo dormir, não sei o que. Alarme, alarme, alarme. Síndico, síndico, alarme, alarme. O cara não é nem no prédio, cara. Nego ficou, olha só que maluquice o grupo de WhatsApp. E todo mundo em cima do síndico. Aí o cara, calma, gente, vamos descobrir o que que é. Os caras fizeram uma ronda noturna. Não, eu tô vendo tipo, as mensagens começa. Começou o alarme de novo. Eu estou indo para a rua. Aí o síndico, eu vou lá. Cara, vamos investigar. Foi, cara, ele ficou rodando aí, ah, é aqui no mercado. Descobriram que é do supermercado, maluco. Aí liga pra companhia de alarme. Ah, tá tocando alarme. Aí o cara da companhia de alarme, vou desligar o alarme. Aí desligou, é você mesmo, seu merda. Isso cara, tudo no grupo do WhatsApp. O Thales, eu já tô quase íntimo, né? O Thales, ele é um cara que tem um arma muito pesado a pagar nele. Ele tem, daí, cara. Não é só vontade. Isso daí, olha, ele deve ter feito alguma coisa muito ruim nas vidas passadas. Porque o cara que se expõe a isso, ele se sente compelido a abraçar esse tipo de merda. Isso não é à toa, não. Tá vivendo. É impressionante mesmo. Se esse candidato tá vereador, eu voto. Caraca. A parada que eu tenho que falar aqui desse apartamento novo é o silêncio. Cara, eu tô aqui há 3 dias. Foram as 3 melhores noites de sono dos últimos 3 anos. Na verdade que a primeira noite eu estava extremamente cansado e bêbado. A segunda eu não estava tão cansado, mas estava bêbado. E a terceira eu estava levemente alcoolizado. Mas foram noites excelentes. A sua fama agora... nesse prédio já tá, né? Chegou já marcando não. Logo, né? Você entra de roupão e copo de uísque na portaria? Não, não. Foi engraçado quando eu tirei a... Eu vim trazendo as coisas aos poucos, né? Não dá pra trazer tudo e tal. E algumas coisas eu quis trazer. Não queria que o pessoal da mudança do processo. Então aquela foto da caixa, lembra que eu mandei pra você e pro senhor Z, aquela foto de as coisas frágeis estão indo agora pro outro apartamento? Uhum. Que tinha umas garrafas, né? Sim. Tem que ver a cara do porteiro, né? Quando eu tirei a caixa de dentro do carro, ele arregalou um olho, cara. Que o topo da sobrancelha ficou mais ou menos na metade da testa e a parte de baixo veio na boca. É. Aquele olho gigante. Você falou, boa noite, boa noite. Ô, boa noite, doutor. Falei, boa noite, boa noite. Entrei no elevador e fui embora. Mas o que você tinha lá? Sei lá quantas garrafas de uísque. Nossa. Nossa, mãe do céu. Não, o senhor K é um alcoólatra do pé. Chegou o cachaça. Chegou. Chegou o pé inchado. Chegou o pé inchado, que horror. Sua fama na internet é essa, que você faz um programa semanal onde você toma um uísque toda semana. Não é semanal. Não sei, é semana sim, semana não. Então eu tenho uma semana aí pra recuperar o fígado. Mas olha só, ô Tucano, você tem um grupinho de WhatsApp maldito no seu celular? Eu saio, cara. Eu tenho uma técnica aqui também que é sair assim que me adicionarem. Ah. Me botou, eu saio. E depois eu vou descobrir o que que era. Mas o que que já foi? Não, por experiências muito ruins, assim, que eu tive. Uma vez eu vejo um amigo meu publicando a letra de uma música do Molejo. Nossa, coitado, tocando. Não. E com saudade dos anos 90. Não. E aí, o que ele fez? pegou todo mundo que ele tinha o telefone e fez um grupo de WhatsApp pra matar a saudade de todo mundo. Era, sei lá, umas 30 pessoas. Algumas pessoas que eu fazia questão de esquecer que conviveram comigo, outras que eu não conhecia. Eu sei que quando eu vi, cara, o nego tava falando que morava no Mato Grosso, era assistente de legista, e o outro falando assim: e aí, tu enfia o dedo no cu do defunto? Que é isso? Aí o outro fala assim: vai se fuder, enfia o dedo no cu da tua mãe, não sei o quê. Caralho, começou uma loucura e eu não sabia quem é que tava discutindo. Uhum. Eu falei: caralho, brother, isso é muito surreal, não é possível isso. Aí eu saí e desde então, assim que me botam num grupo, eu saio automaticamente. Aí depois eu descobri o que que é. Um grande amigo meu, Dr. Noronha, não posso dar patente dele, mas o Dr. Noronha está nos ouvindo aqui, eu tenho fé, e ele disse, já me mostrou, inclusive, que ele tem um grupo com amigos de infância, né? Uhum. Mas esse grupo só tem uma regra: você não pode sair do grupo. Por quê? Cara, o JP já entendeu. Eu não entendi por quê. Sair do grupo. Ou seja, é agressão verbal, entendeu? É um agredindo o outro, porque todo mundo se conhece há 30 anos. É um agredindo o outro, falando: você é um gordo de merda, você é um viado, tua mulher tá te traindo com o porteiro, e por aí vai. Caralho. Agora, imagina o seguinte: num grupo onde você não pode sair, é a única regra, teve um cara que foi expulso do grupo. Daí você tira uma média, como é que o cara agredia, né? Qual era o nível dele? É, senhor Carr, sabe que regras foram feitas para serem quebradas, né? Exato. Pois é. Mas qual é a consequência de sair do grupo? É, o telefone explode. Não, a ideia do grupo era essa: olha, a gente vai fazer um negócio aqui que vai ser agressivo, mas ninguém pode sair, ok? Ok, cospe na mão e aperta a mão, tá feito, tá feito. E esse cara foi expulso do grupo. Ninguém aguenta, falou: não, você não dá, bicho, você, parabéns, você realmente ultrapassou o limite. Senhora Jovem Nerd, a portuguesa faz parte de um grupo da família delas. E eu não tô nesse grupo. Ah, porra, pede pra entrar. Mas... pede pra entrar. Não, é loucura demais. Mas às vezes eu vejo de rabo de olho lá no celular delas loucuras. É. Assim, normalmente piadas daquelas cretinas, orações e mais. Esse grupo de família normalmente tem um monte de velho, né? E aí, sabe o que é engraçado? Quando a pessoa, o velho, a característica do velho digitando, ele começa a escrever, aí aparece lá: vovó está digitando, né? Dona tia Creuza tá digitando. Aí fica lá, demora uns 5 minutos, isso. Né? É, 5 minutos, tia Creuza tá digitando. Fala: caralho, lá vem textão, né, maluco? Aí vem: ok. Oi, tudo bem? Ok, ok. É, ela faz o seguinte: ela digita o O, aí toca o telefone, ou ela vai ver a chaleira, ou qualquer merda, entendeu? E ela não dá o Enter, e aí a paradinha fica dizendo: ó, tá digitando, ela digitou um O, vai digitar mais alguma coisa aqui. Aí não, mas depois de um tempo ele deve parar, não é possível. Não para? Eu não posso zoar que eu sou lento na digitação. Mas aí... JP, você é de outra geração. É, eu sou lento. Mas aí algum dia começaram a falar de OVNIs e... Obama... E vocês não estão nesse... Pede pra me adicionar. Aí começou a falar que fulano, presidente dos Estados Unidos, é lagarto, alienígena lagarto, disfarçado. Não é lagarto, é reptiliano. Isso. Reptiliano. Isso no grupo da família da águia? É loucura máxima. Coisas desse tipo. É loucura máxima. E vocês não estão nesse grupo? Pede pra adicionar o Tucano e a mim, cara. Seria legal você e o Tucano. A mim não adianta dizer que eu dou mute de uma feia. E aí, cara, uma vez, tava falando muita loucura de OVNI, aí eu peguei o Nerdologia, que o Atila falava sobre, né, OVNI, e uma visão científica sobre a parada, como não tem evidência, e as pessoas estão vendo muita coisa em nuvem, sabe, você olha pra nuvem, você quer ver um desenho de alguma coisa, então você enxerga e acredita naquilo e tal. Enfim, era um Nerdologia super cético sobre o assunto, e aí eu botei o fingir que eu era a Agatha, eu falei assim: oi, gente, tudo bem? Olha, esse vídeo é muito legal. Pum, botei o Nerdologia. Eu não aguentei, cara. Foi com a autorização em ciência dela? Ou não, você raptou? Não, eu só avisei, ó, fiz isso aí. Caraca, velho, isso é muita invasão de privacidade. Muito, né? Absurdo. Eu acho um absurdo inacreditável. Mas eu fiz só uma vez. Ai, se a Agatha faz isso no celular dele. Ai, cara. O quê? Ia falar pra caralho. Você quer ver o que tá sendo escrito no grupo, mas você não quer participar da loucura. É pior ainda. É. Você é o voyeur da loucura alheia. Ah, o voyeur da loucura. cara. Não, cara, peraí, tá muito falando. Ah, não uso micro-ondas porque na Rússia proibiram o uso de micro-ondas. Hã? Porque... Rússia proibiram o uso de micro-ondas? Qualquer informação sem nenhum tipo que de... O que eles fazem agora? Botam lenha dentro do micro-ondas? Não, essa é falsa, mas a conspiração é o seguinte. Não uso micro-ondas porque na Rússia proibiram o micro-ondas. Porque a porra é radioativa e é câncer e o cacete e tal, não sei o quê. Aí dá vontade de pegar. Essa eu tive vontade mesmo de pegar e não fiz. Não pode usar micro-ondas, que eu saiba, na Rússia. Não é nem na Rússia, na Ucrânia, em Chernobyl. Lá não pode. Pois é. Aí, é porque lá não precisa, é só você botar o prato na janela, né? Aí, cara, exatamente. Sabe, esse dia eu tive vontade de pegar, mas eu não fiz isso. Tive que pegar o celular e falar assim, alô, pessoal, vocês sabem o que tem mais micro-ondas e muito mais nocivo pra você do que a porra de você esquentar teu almoço no micro-ondas? Esta merda desse celular que vocês usam pra digitar essa banda de besteira o dia inteiro. Olha, o jovem, né? E tá com o cara que você faria isso em mensagem de voz, hein? Porra, cara. O Jovem Nerd, eu encontrei semana passada com o Átila. A gente falou sobre esse vídeo dos alienígenas e tal. Uh-huh. E ele falou que foi instruído por você o que ele deveria... Foi um nerdologia pautado. Ah, se fuder. Foi o que ele me disse. Foi o que ele me disse. Eu não queria entregar, assim, tá mas bom, ele falou. Tá ele falou bom, não, okay. Interferência criativa, assim? É interferência editorial. O Átila ainda falou assim, não, mas tem alguns casos, né, que dá pra acreditar, tal, não sei o quê, tem evidências. E diz que o Alexandre falou. Mentira, mentira. Quem paga o seu salário, cara? Todo mundo sabe que o Jovem Nerd é compromissado com as autoridades que não querem que a população Sim, saiba. Né? Exato, João Paulo. É isso aí. Assim, ó, hoje eu estava vendo na hora do almoço o Cidadão Citizen 4. Já começo a achar que o Jovem Nerd faz parte dessa porra, mas tudo bem. Não, não. Você sabe, Jovem, você sabe e não quer espalhar. Você tá construindo lá a sua navezinha pra ir embora quando os alienígenas vierem invadir pra ficar pra fora e deixar todo mundo pra trás. A Hillary prometeu, se for eleita, liberar as informações do Hangar 51, né? É, ela vai liberar as informações, mas então, isso aqui é uma base militar. É isso que você tá dizendo. Olha só, é claro, é óbvio e ululante que Roswell aconteceu. Fato. Isto posto, vamos continuar com o Nerdcast. Peraí, Roswell aconteceu, isso significa nada, né? Significa sim que caiu dois OVNIs lá, que tem os alienígenas em pequenininho lá, que eles estudam toda a tecnologia da década... Tá bom. Toda a tecnologia do século XX é alienígena. Vamos criar um grupo do WhatsApp pra debater isso. Vamos criar um grupo pra discutir essa merda. Sabe uma parada que me incomoda o negócio de grupo do WhatsApp? É que às vezes você segmenta os grupos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um grupo que sou eu... O senhor K e o senhor Z. Chama Beluga Clube. Deveras. E existe um outro grupo que sou eu, o senhor K e o Batata, que chama Continental Clube. Continental Clube. E aí, só diferencia duas pessoas, uma em cada grupo. Esse é um grupo pra supérfluos, vamos dizer assim, né? Coisas... Beluga ou Continental? Os dois. Os dois grupos são falados com comida, bebida e supérfluos, é isso. Melhor da vida. E aí, às vezes eu quero falar sobre um supérfluo, sei lá, alguma coisa que eu comi, alguma bebida que eu bebi, alguma besteira que eu comprei. E aí eu fico, puta, qual dos dois grupos eu vou falar agora? Eu vou escolher o Batata ou o senhor Z? Porque se eu vou ficar com o mesmo diálogo em dois grupos... É, isso acontece às vezes. Você bota... E aí, puta, seria tão bom poder fazer a Beluga Continental, por exemplo. Fazer um grupo só desses dois. Mas por que não fazer? Eu acho que isso deveria sair da pauta e entrar na realidade. O senhor Z conhece o Batata. Pois é. Batata conhece o senhor Z. Por que não? Pois seria bom, né, cara? Porque tem assuntos que eu quero, às vezes, quero aí o Batata fica de fora de algum, o senhor Z de outro. Aí, às vezes é tão bom o assunto que eu boto nos dois grupos, mas aí fica diluído demais. Veja bem, o senhor Z tem um ponto de vista, o Batata tem outro, mas ainda que sejam distantes, são próximos, entendeu? Eu que tô sempre com o fora da curva, que sou um maluco. São dois advogados. Dois advogados. O que a gente podia fazer? Juntar o Beluga VIP, o Continental e criar um grupo só. Tô criando agora. Beluga Continental. Exatamente, a Beluga Continental. É muito engraçado, porque o grupo Continental, a foto é do Christopher Walken de Continental. Por isso que o nome é Continental. Uh-huh. E o grupo Beluga é a foto do Sr. K versão Beluga. Sim. Vai ser difícil arranjar um avatar pro Beluga Continental. Pois é, o avatar... O avatar do grupo é uma coisa muito importante, né? Ah, diz tudo sobre o grupo. Eu vou tentar fazer a minha foto de beluga com roupinha do. Com o roupão do Continental, né? O Smoking Jacket. Exatamente. É, o roupão do Continental com a carinha do golfinho, hein? Olha, pode dar certo, hein? Isso me incomoda. Tem vários grupos que são assim. Esse que é um exemplo prático, né? De um grupo que é assim. Mas tem vários grupos, por exemplo, que tem uma pessoa que eu sempre queria que ela não estivesse lá, mas ela está. E aí eu tenho que aturar, tenho que ficar, não tem jeito. Tá em todos os grupos que eu tô. Você não pode dar mute nessa pessoa? Você não pode dar mute nessa pessoa? Dá pra dar mute numa pessoa específica dentro de um grupo? Não sei, eu acho que é algo a se procurar, hein? Pode tirar a pessoa, expulsá-la do grupo. Isso, sem querer expulsar. Também é uma opção, você pode fazer isso todo dia sem querer. Existe um... Eu vou falar aqui, hein, Jovem Nerd. O que que é? A gente faz parte de um grupo de WhatsApp da internet. Que olha, você vai falar... Vou falar. Duvido. Depois dos comerciais. A gente faz parte de um grupo do WhatsApp das internet. Vários de internet. Tem vários interneters. Tem só vários internet. Tá aqui o grupo agora. Eu vou dizer exatamente quantas pessoas tem. Tem 34 internet nessa pessoa. Inclusive tem um monte de gente que nem conheço. E nem fala também, só observa. Que eu acho que eu sei que grupo é esse, hein? É um grupo de pessoas que tem um ódio em comum. Esse grupo é um grupo criado para falar mal do... Não fala isso! Não fala, não revela! Pô, tu não tá nesse grupo também não, Tucano? Não, eu sou... Porra, alguém bota o Tucano. É, bota o Tucano aí pra ver, pelo menos. Eu não quero nem fazer parte dessa porra, bota ele pra ver. Você quer entrar, Tucano? Não. O Jovem Nerd é administrador do grupo. Mas eu não pedi pra ser administrador, não. É, a Jovem pessoa Nerd que é criou... Não, todo mundo é administrador. Ou seja, o Jovem Nerd não, é o maior não, hater não, do cara, não me bota nisso, não! Não me bota nisso, não! Me botaram lá dentro com uma piada. Ah, vai se rir, vai ser engraçado, aí beleza e tal. Me colocaram como administrador e botaram todo mundo como administrador. Todo mundo é administrador. Eu não sou administrador. Eu não tenho esse nível de confiança pela internet. Você conhece os detalhes da Área 51 e tem lá uns caninhos, pessoas que odeiam. Aí tem os nomes das pessoas, você tem uma caixinha, você botou uma caixinha lá. E olha, são as pessoas mais variadas e fascinantes. Tem pessoas que você nem imagina estar no grupo. Tem, sim. E é engraçado, porque assim, teve uma época, assim, toda treta que essa pessoa faz na internet, toda é bom porque a gente... Pessoas que gostam de odiar, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de odiar, isso me alimenta, me deixa ativo, sabe? O ódio, ele age bem em mim. Te mantém jovem, me né? Me mantém jovem, me mantém vivo, me mantém vivo, o ódio me mantém caralho, vivo. Caralho, pera aí, ó Azaghal, você precisa odiar mais, cara. Ah, mas falou o cara que parece uma uva passa chupada, tá cheio de pé de galinha e vem falar de mim, amigo, a minha cutis amigo, é de uma criança inglesa. Eu tô com peso de que eu tinha 10 anos atrás, meu cabelo tá crescendo novamente. Opa, como é que é isso? A minha pressão nunca foi tão baixa, cara. Mas tu continua parecendo o Tarcísio Meira, amigão. Ah, que Tarcísio Meira? É muito não, sol, trabalhou bom. Demais no sol. Tu trabalhou criador, demais no sol. Você é o criador de factoides, cara. Você é o criador de factoides. Não tem nada disso, Tarcísio Meira. Tô aqui tranquilão. Olha só, eu tô falando o seguinte. Esse grupo é isso. Toda coisa que essa pessoa faz, alguém bota no grupo. Já vi? Olha a última do fulano. Pá! E aí fica todo mundo, ah, que filha da puta. É isso. É basicamente isso. Fica todo mundo... incutindo ódio pro cara, mandando vibrações negativas pro cara. É um culto, é quase um culto. Mas esse é um grupo que eu nem manifesto muito, eu fico mais... Às vezes as pessoas nem falam dele, às vezes é um assunto mais genérico mesmo. É, pois é. Mas o legal mesmo é o ódio. Quando vem o ódio, dá aquela... Às vezes o dia também o brocochô, aí vem alguém odiando aí, opa, agora dá aquela dose diária aquele de ódio. Aquele ódio direcionado, né? Aquele ódio direcionado bom. O ódio focado é muito melhor que o ódio gratuito. O ódio focado é muito melhor que o ódio gratuito. Azaghal. Vai virar camisa, né? Vocês só usam o WhatsApp? Eu sei que, assim, o JP, ele quase não se comunica pelo... Você prefere... Outra geração, Eu quase não me comunico, maluco. Tem algumas pessoas que são que nem o JP, tipo o JP, Eduardo Spohr. Tem algumas pessoas que são assim. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou errado. Eu passo o dia inteiro conferindo meu e-mail e meus messengers, sei lá como é que chama, comunicadores lá. WhatsApp. O WhatsApp nem tanto, mas o Telegram olha o tempo inteiro. E eu respondo razoavelmente rápido, a não ser quando não me interessa. Eu deixo foda-se, né? Mas. Bom saber. Até parece que você fica realmente me esperando. Agora, tem pessoas tipo Eduardo Spohr, não tô dizendo que é você, JP, Eduardo Spohr, que responde uma vez por dia. Eu acho isso louvável pra caralho. Eu respondo de manhã ou à noite. Você simplesmente só acessa e-mail e mensageiros de manhã ou de noite? Quem? Tá pensando pra mim agora? É. Não. A minha parada é com grupos, cara. Ah. Grupo que eu dou mute. Se você me manda uma parada, eu respondo mais ou menos rápido. A minha parada é com grupo. Você anda com o celular junto como se fosse um animal de estimação, sempre ou não? Ele tá sempre, às vezes tá no bolso, né? Tá no bolso, porra. Porque, até porque eu tiro som, né? Som não tem nada. Não. Mas ele vibra? Não, também não vibra. Tá vendo? É isso aí. Ele disse, eu que controlo o celular, você não me controla. É, mas é isso. Exatamente. Mesmo. Mas não demoro ele pra responder, vibra. Não. O grupo é que eu deixo lá. De repente, às vezes eu entro, dou uma bisurada e tal. Vejo se eu sou mencionado alguma hora, eu respondo. Mas... É engraçado que o JP é mencionado, aí a esposa dele avisa e aí ele aparece e fala... Às vezes acontece mesmo. Mas se você me manda uma parada, pô, vindo tua, eu respondo rápido, pô. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que eu entrei por livre e espontânea vontade. O cara me convidou e eu entrei. Eu não conhecia as pessoas, só conheci uma pessoa, eu acho, no grupo, mas é de canais que fazem review de cerveja, canais do YouTube. Uhum. Eu sei que era de ex-jogadores de basquete do Saldanha da Gama. Piada interna longínqua, né? Mas eu demorei um pouco pra me acostumar, cara, também, porque tem... Deixa eu ver aqui exatamente quantas pessoas tem. Pode ser, 38 pessoas. Tem 38 Caraca, pessoas. Então é frenético, brother. Não dá, e, tipo, não também dá. Eu não consigo acompanhar, mas no começo eu ficava nervoso. Eu falei, caralho, eu tenho que sair desse grupo. Aí, aos poucos, eu fui me acostumando e comecei a interagir. Agora, hoje em dia, eu sou, sei lá, um dos que mais interage no grupo. Olha aí. Tocando também é do grupo A Nata de São Vicente. Mas é, não é estranho você ter um grupo com um desconhecido? Porque você não sabe, né, quem é o cara. Não, mas é tipo... Pedro, que você vai expor no grupo, né, cara? É mais pra falar sobre cerveja mesmo, sobre eventos de cerveja, essas paradas assim. Eu não preciso conhecer ninguém pra... Ninguém começa a falar de política de repente, não, né? Não, isso aconteceu no meu grupo da minha equipe lá do trabalho, que repente um cara começou a... Nem começou a soltar piada, né? Quando começou Lava Jato, essas paradas. O cara ficou muito puto, velho, e saiu do grupo. É bom, acontece. Mas sair do grupo da equipe do trabalho, automaticamente rola a carta de demissão ou não? Não. Essa é uma saída soft, então. O meu pai fez um grupo lá com os irmãos, todos os irmãos que começaram a aprender a mexer com o WhatsApp. Nossa, que pesadelo. E aí, é porque os irmãos, são 10 irmãos, né, cara? Caralho! Para tudo agora. O teu pai tem 10 irmãos? É, tem 9, né? São 10 filhos. Porra, né? Depois sou eu que tenho a porrada de tio, cara? Você tem tios incontáveis, cara. Quando o Jovem Nerd falou grupo com os irmãos, eu imaginei com 2 irmãos. Não, mas é parte deles, né, que conhece, domina a tecnologia nova, né? E aí, quando rolou, começou o negócio de Lava Jato também, metade dos irmãos era de um lado, metade era do outro, começou a discussão generalizada e alguns saíram também do grupo, maluco. O negócio foi tenso. Pô, eu acho zoado, né, cara? Os irmãos discutirem por causa disso. E você não tem um grupo, você e teus primos todos, por exemplo? Então, o que aconteceu? Um dos meus tios faleceu recentemente. E aí eu fui no enterro e encontrei meus primos, que não vi há muito tempo, muitos anos e tal. E eu tenho muito primo, maluco. Muito, porque são 10. Imagina, são 10. Não me diga. São 9 tios. Imagina quantos primos já existem, né? E já tem uma geração abaixo da minha, entendeu? Vindo aí. E aí, uma prima minha falou, poxa, eu vou te botar no grupo dos primos. A Primaiada é o nome do grupo. Justo. E é uma galera inacreditável. E aí, o que acontece? Eu amo meus primos, mas eu sou muito diferente deles. Eu acho que eu sou o único nerd da família. Tu da atleta. Do... Tem, tem. Tem primo do Jovem Nerd que mora em albergue em prédio, cara. Que... E trabalha em restaurante. Não, não, não, não. E toca o terror na portaria, maluco. Fala a verdade, você não ama seus primos. Amo meus primos, vai se fuder. Amo meus primos, que eu cresci com meus primos, cara. Que bucha, tava fora do grupo, só entrou pro grupo que o tio morreu. Por que eu não falo? Por que eu, se amasse, tava atrás, tava, cadê? Tem grupo aí? Como é que vai ser? Tá, tem grupo aí, cara. Se falasse, era administrador do grupo dos primos, como é administrador do grupo pra falar mal do... Não, acabou. Isso é um abismo. Administrador, criador. Não, não grupo, sou criador, cara. Não, se fuder. Olha só, eu sei quem é o criador, aliás, a criadora. Do... Olha, jovem. Quem é? É uma criadora do grupo, tá? Olha só, vocês estão vendo agora, isso é uma aula de sociologia. O Jovem Nerd pegou um ataque contra ele, defletiu e jogou pra outra pessoa. É isso aí, cara. Esse. Por que vocês... Esse é o Jovem Nerd. Estou dizendo que eu criei o grupo. Esse é o Jovem Nerd. Eu não fiz nada disso. Você que... Olha só, eu que sou uma pessoa... Eu nunca escondi isso. Eu cultivo ódio. Eu sou sempre a favor... Olha, sou a favor de duas coisas na minha vida. Erro e ódio. É uma coisa que eu sempre vou incentivar. Sempre. Se tiver alguma coisa... Assim, o erro ensina muito mais do que o sucesso. Muito mais. O ódio é o único sentimento verdadeiro. O ódio. O ódio é puro. O ódio é puro por nós. Exatamente. Falou tudo. E eu não estava nesse grupo. Adivinha quem me colocou no grupo? O Jovem Nerd. Você me pediu pra entrar no grupo, caralho. Eu não pedi, não. Pediu. Senhor. Bota você no grupo. Você virou e falou assim, quer que eu te coloque no grupo? Você falei, ficou... Ah, porque aí. Você estava todo interessado em querer saber o que estava rolando no grupo. Aí eu falei, vai. Tava pedi pra botar excluído. No grupo. Pedi tava pra botar. Tava se sentindo excluído. Tava se sentindo. Porque eu não gosto do... Eu também não gosto de um monte de gente que tá naquele grupo e tô lá. Começa a criar os grupos paralelos tirando só aquele grupo. É uma boa, hein? Eu acho que podia criar vários grupos pra falar mal de pessoas que estão no mesmo grupo. O Azaghal falou que tem uma pessoa que tá em todos os grupos e que ele odeia essa pessoa. Eu tava pensando aqui, só pode ser o Jovem Nerd, cara. E tá em todos os grupos que ele tá, cara. O Jovem Nerd só não tá no grupo de que todo mundo se reúne pra falar mal do Jovem Nerd. Nesse aí eu sou administrador. Em vários grupos que eu participo, em vários momentos diferentes, eu tenho vontade de ligar o foda-se. Sabe qual é? Começa aquelas conversas malucas que eu tenho vontade de entrar nessa reunião. Quer saber? Vai todo mundo tomar no cu. Mas olha, então você tá muito melhor do que eu, porque eu tenho vontade de fazer isso na vida real, não no grupo. Deixa eu perguntar uma outra parada. Fotos por engano, alguém? Ih, olha aí o Tucano confessando. Que foto foi essa? Você recebeu ou enviou? Começa daí, Adão. Não, eu tô perguntando pra vocês. Vocês já enviaram fotos por engano num grupo achando que era outro? Eu já mandei não, extrato não... bancário. Não. Caralho, que maluco do cacete. Não, cara errado. Foi hoje? Eu fui pra mandar pra você e eu mandei pro outro cara. Pra que você ia mandar teu extrato pra mim? Porque você tava falando, o cheque voltou. Aí eu falei, não voltou, caralho. Olha aqui o extrato bancário da porra do tu cheque. Mandou pra quem o cheque? Pro Royler. Pelo menos é amigo íntimo. Caralho, que maluco. Porra, menos mal que foi pro Royler, né, cara? Exato. Imagina se ele bota isso no grupo do... Se fosse pro síndico, cara, ele ia botar a mármore de Carrara mesmo, cara. E tudo. Aí, não, mas eu falei assim, ele tipo, ignora isso, eu ia mandar pro Azaghal. Que merda, né, cara? A risada mais sem graça que eu já dei no WhatsApp. A portuguesa já mandou mensagem em grupo errado. Mas essa eu não posso contar. Mas aí você não conta que foi portuguesa, você fala a prima, uma prima. Uma prima. Essa, se eu contar, é merda no ventilador de cinema. Ah, não. Tem que... Não. Ó, eu vou começar o assunto, então a gente vai chegar. Imagina lá. Aquele caminhão do... De Volta pro Futuro, caminhão de merda do bife. e um ventilador de cinema atrás. É isso. Esse é o nível de merda no ventilador que é. Presta atenção. Pensa o seguinte: sofá novo, confortável. O que, que são dois, três dias no sofá, porra? Não, mas a merda é pra mim, não. Se eu contar, a merda vai estourar pros outros lados. Eu tô rindo. Ah, meu, então é agora. Vamos que vamos. Então eu não tô perdendo tempo, por quê? Não, eu não sei se é isso, mas eu sei que eles têm esse grupo de 8 amigos. E aí volta e meia rola uns estresses lá. E aí criaram um grupo paralelo. Criaram. Sem alguns desses amigos. Isso é normal, isso é normal, dissidente. É o grupo que normalmente... Grupo dissidente, grupo exatamente. Dissidente pra falar mal normalmente de uma pessoa do grupo matriz. Às vezes não é nem pra falar mal, é só pra excluir a pessoa mesmo e foda-se. Chata, inconveniente e tal. Então, nessas horas dá vontade de falar, quer saber? Vai tomar no cu, né? Você criar um grupo paralelo, é um trabalho, você criar um grupo paralelo. Então chega e fala pra pessoa assim, amigão, você está dando no saco de todo mundo aqui. Uhum. Tchau. Não, as pessoas já são políticas demais. As pessoas são... No final, as pessoas são falsas. Olha só, você pode mudar nomes e gêneros das pessoas. Isso não, cara, não existe. Eu só fiz isso pra deixar essa dúvida. Essa dúvida no ar. Mas ela mandou pro grupo errado. Aham. Uhum. E aí não deu merda? Não. O pior de tudo é que a história é excelente. Porra, cara. Boa, excelente, cara, a história. A gente até contou pra algumas pessoas já. Mas então, Zagal, se contar pra geral, não dá pra explanar. Mas você não vai contar pra geral, cara. Você vai contar só pros ouvintes. Só pros ouvintes, é. Só pro Nerdcast, só. Mas olha só, as pessoas que estão envolvidas nessa cagada, elas ouvem Nerdcast? Elas, sim, existe uma possibilidade. Existe a possibilidade de elas ouvirem. Já até imagino que seja. Olha só, existe uma possibilidade, é muito pouco, pra você se tolir desse momento de prazer. Não, se eu contar a história, a pessoa em alvo, vamos dizer assim, pessoa rede copy, sabe como é que chama aquele negócio do baralho do Isis? Bem, a pessoa alvo, ela vai ser impactada. Automaticamente. Não tem como a história não chegar nela. Você não diz que é pessoal, você diz que é o porteiro. Não tem. Mesmo, eu posso contar a história da carochinha aqui, cara. Todas as circunstâncias vão levar a uma única conclusão. A pessoa, então, olha só, a gente já sabe, a pessoa-alvo é o síndico, o ex-síndico, seu gastão. Beleza. Não, mas olha só, daí, conta o resto. A portuguesa acabou falando um negócio que era pra falar dessa pessoa pra outra, só que ela mandou pro grupo onde tá essa pessoa, foi isso? Só isso, pode ser muito mais que isso. Tá bom, tá bom, ok. Ela acabou falando mal com a própria pessoa. Eu tava falando com o grupo errado. É mais por aí. É mais por aí. Tá bom, ó, só pra placar aqui a curiosidade, uma assistente minha tinha um grupo de madrinhas do casamento. Uhum. E tinha um grupo das mesmas meninas, menos a noiva. Nossa! E falou aí a noiva... Chata pra caralho. A noiva, sabe que tem aquela parada, né, de que quando tá próximo do casamento, ela é possuída por uma entidade chamada a noiva. E aí a menina tava muito chata, e as amigas estavam falando que ela tava chata, tal, não sei o quê. E ela tava encasquetando com a cor do vestido, tal, não sei o quê. Mas essa pessoa, essa assistente, era uma das madrinhas, é isso? Era uma das madrinhas, e aí ela foi falar no grupo que não tinha a noiva, chega assim, gente, e essa cor de vestido pra um casamento que é de dia? Nada a ver, mega brega. Falou onde? No grupo da noiva. Grupo que tava a noiva. Nossa, aí. Que merda. Caraca, foi sinistro. Por que aconteceu, cara? Não, então, eu tava do lado dela e eu não sei porque eu não tava dentro, não sei o quê, mas ela ficou muito em choque. Ela falou assim, cara, que merda que eu fiz. Que merda que eu fiz. Aí eu falei, vai me dando um update aí, vai me falando que aí. Ah, ela tá falando aqui, tá com razão, tal, não sei o quê. Ela viu que tinha feito merda. Ah, cara, começa aquela digitação que não acaba nunca, né? É. Caraca, isso deve dar um frio na barriga, velho. Um enjoo, uma vontade de vomitar. Cara, que terrível. Mas, pô, esses grupos tinham que ter nomes e imagens muito distintas, né, cara? Tipo, o grupo do casamento sem a noiva, tudo em caixa alta, assim. Eu já mandei mensagem também pra pessoas, né? Sei lá, tô respondendo uma pessoa, tô achando que tô falando com uma pessoa e tô respondendo pra outra, na verdade. Já fiz isso também. Uhum. Mas nada absurdo a esse nível, né? De dizer, porra, a noiva é chata pra caralho, hein? Vai todo mundo tomar no cu. Porra, não sei porque que eu tô sendo madrinha dessa filha da puta. puta, né? Nível. Que assim, pessoalmente, a pessoa não tá fazendo merda, ela tem que pensar sempre duas vezes. Essa que é a parada. É. Você tá num grupo paralelo ao grupo da noiva, tá no dissidente, falando mal da noiva, você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Porque o risco de dar merda é enorme, amigo. É uma operação arriscada, é verdade. Mensagem errada em mensageiro acontece desde a época do ICQ. Exatamente, exatamente. Tipo mandar nudes, né? Tem que ter cuidado. O Tucano tá falando, não adianta, o Tucano já é, vou te falar. O Tucano já agride, né, cara? Mandar uma foto aqui do meu joelho pro meu ortopedista. Opa, apareceu a cabeça do meu pau. Porra. Coisa desagradável. Oversharing, foda. No WhatsApp quanto no Facebook, você não tem. O cara te bota no grupo, não aceita ou não. Você tá no grupo, né? Você só pode sair. Grupo de Facebook, pra mim, é tranquilo, porque eu nem sei que eu sou dos grupos. Pois é, também não. Tem um monte de grupo que eu não faço ideia que nem bota lá. Então, então caguei mesmo. Grande. Você não tem que pedir pra entrar no grupo, não? Não, depende. Não. Porque tem o grupo do mensageiro do Facebook, Face Messenger, eu não sei qual é o nome dessa merda. E tem o grupo que é a página. Se for a página, você tem que pedir pra entrar. Mas tem. Todos os mensageiros são. Não tem não. Me bota em vários grupos aí que eu nem sei. Que grupo de grupo página, aberto, que eu nem sei. É, né, bota qualquer um, né? Inclusive grupo de fã, porque eu caí na besteira, né? Mas o teu, né, perfil é fechado? Porque eu não entro em lugar nenhum. É. Ah, esse que é o problema. Então, eu caí na besteira duas vezes, cara. Eu não aprendo com erro, né? Deveria, mas não aprendo. Quando eu fiz meu Facebook, eu aceitei discriminadamente todos os fãs que me pediam solicitação de amizade. Uhum. Humildão que sou, né? Só que o que acontece? Eu passo o dia inteiro vendo. Eu não passo o dia inteiro no Facebook. Na verdade, eu quase não entro, mas eu passo. Ó a merda no trabalho. Ó a merda no trabalho. Pois é. Falou, pensou, mudou a graça. Viu que ia pegar mal? Não, Fredola, eu sou publicitário. Aham, então não tem problema de ficar o dia inteiro no Facebook. Mas eu fico vendo coisas de pessoas que eu não faço a mínima ideia quem sejam. E as pessoas que são meus amigos, próximos e tal, volta e meia eu não fico sabendo das novidades porque não vi na minha timeline. Sacou? Uhum. É, porque você tem 78 mil entradas por dia pra ver, a que importa você perde. E eu fiz isso no Snapchat também, cara. Todo mundo que me adicionava, eu adicionava de volta, porque não seguia ninguém, né? Uhum. E aí eu tive que passar, sei lá, meses limpando. Todo mundo que fazia Snap, eu olhava pra ver quem era, aí ia lá desfazer amizade e tal, mas... Desfazer amizade é um termo meio forte, né? Não, desfazer amizade não é forte quando você não é amigo da pessoa. É, pois é. Todos é só um amigo técnico, né? Pessoa se considera tua amiga, não sei, cara. Entendeu? Todos os pedidos de amizade que eu recebo no Facebook que estão lá, conhece mais um ou dois, né? Sei lá, pessoas conhecidas, um ou dois, em comum com essa pessoa que está pedindo. Olha, 98% das vezes é Tucano e Afonso 3D. É isso aí. É impressionante, cara. O Pablo Peixoto me deu uma ideia boa pra dar uma limpada nas amizades. Para de aceitar. Não, já parei, não tem como. Não tem como, já tô no limite. Mas mesmo assim, o que você faz? Todos os dias você entra no Facebook e olha quem tá fazendo aniversário. Então vamos ver aqui. Tem uma pessoa conheço, outra pessoa não conheço. Aí você tira. Peraí, mas fala o nome. Qual o nome do cara? Que cara? Que não tá fazendo aniversário. Não, é aleatório. Ih, não, rapaz, dei mó esculacho num aluno meu. Eu tô vendo aqui que era aniversário dele hoje, eu nem dei parabéns, só dei esculacho. Então faz o seguinte, elimina quem você diz que, pô, não viu que era aniversário dele. Deixa eu ver. Tá. Antônio Modesto, 17 anos. Deixa eu ver. Não conheço. Se bem que tá com cara de... botou foto de bebê. Já deveria ter bloqueado por causa disso, né? Mas... chega em outubro e bota a foto de bebê. Fudeu. Por que ele tá fazendo isso? Já deve ser teu aluno, já tá mostrando, falando aqui, ó. Vou mal nas provas finais, mas tem um motivo, professor. O quê? Foto do bebê. Não, cara, não, nossa. É dele. Que senil do caralho. No mês de outubro existe uma praxe. Os usuários de Facebook trocarem suas fotos de perfil por fotos de você mesmo, jovem, mas jovenzinho, criancinha. Isso tem que muito é o mês tempo. Da criança. Mas fazem isso já há muito tempo? Há muitos. Anos? Eu nunca vi essa porra. Eu não compactuo com esse tipo de loucura, não. É porque a sua foto é um bebê, né, Fred? Você é um branquelo careca. Agora que você tem barba, mas até então você sem é um dente, bebê. Sem dente. É, exato. Você sempre esteve nessa prática sem saber. Mas no final de um ano você limou todo mundo que você não conhece. Pode ser. Na teoria, funciona bem. O saco é entrar todo dia no Facebook, olhar os aniversariantes e pra limar eles, né? Puta que pariu. Fiquei curioso, hein? Agora eu quero saber quantos pedidos de amizade eu tenho no Facebook de pessoas que eu não conheço. Infelizmente, quando eu digito Facebook, cai numa outra página de roupas Opa. Militares. Ou, quer dizer, eu não tô entendendo mais pouca. Cara, não é possível que você digite Facebook e você caia em outro site que não seja o Facebook. Não é possível, cara. Vou te mandar a foto agora. O teu computador tá muito zoado. Tá infectado. O Baidu é a parada mais light que você tem nesse computador. Tem uma parada que eu acho meio bizarra no WhatsApp, é o seguinte. Às vezes você fala com o WhatsApp, não sei se é o você caso... Você fala do... com o WhatsApp, não. Olá, o WhatsApp. Não sei se é o caso, não, o caso todo mundo, óbvio. Não, o caso todo mundo, mas... Olá, o WhatsApp. O WhatsApp do Google tem, né, assistente, tipo Siri. Você pode falar realmente com ele. O WhatsApp do Google é o quê? É o Hangout? Não, caralho. Qual é o WhatsApp do Google? É Alo, Alo. Nunca ouvi falar. Google Alo, com dois L's. Vocês nunca ouviram falar desse? Caraca, nunca ouvi falar. Então, estavam discutindo que, assim, você pode ligar o Alo, né, o Siri do Google, pra te ajudar, por exemplo, procurar alguma conversa que você teve. Só que isso, pra isso acontecer, as mensagens não são criptografadas. Caralho, existe um WhatsApp do Google, Alo? Que grande descoberta. Caralho, what the video? Há muito tempo isso? A gente tá ficando muito velho mesmo. Não, não, é novo. Esse mês, eu acho que saiu. Mas olha só, eu queria... Já tem o Telegram, até o ícone parece do Telegram. Os ícones são todos parecidos, né? É, parece que é coisa de mercado, que é tudo já, né? Tem um Oreo e tem o Negresco, né? É tudo a mesma coisa. Mas aí, nessa ideia de ícone, vocês gostaram da mudança do ícone do Instagram? Eu achei uma merda, eu gostava do antigo. Caralho, mas já faz muito tempo, Fred. Mas eu continuo detestando esse ícone novo, eu abro, olho e falo, eu também, uma merda. Eu não associo, eu ainda não associo ele ao Instagram. Pois é, né? O outro era tão clássico, né? Era tão elegante. Não, mas olha só, peraí, o Telegram vale a pena porque só o Telegram tem os stickers do Jovem Nerd. Instalei o Alo, hein? Quem tem Alo aí? Cara, faz mais um grupo pra abrir. De tudo que vocês falaram, eu só tenho o WhatsApp e o Twitter, cara. Eu não tenho mais porra nenhuma. Isso é uma parada que é foda hoje em dia, né? Porque é 1 milhão de lugares de onde vem mensagem. Deviam criar um aplicativo que é o agregador de mensageiros. Uhum. Que a gente pode receber mensagem pelo DM do Twitter, pelo iMessage do iPhone, se você usa iPhone, claro, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Viber e agora pelo Alo. Mais um, toma São aí. São 7 lugares diferentes. Eu devo estar esquecendo o Hangout, sei lá, alguém usa essa merda. É, pois é, muita coisa. Pelo YouTube agora, né? Pelo YouTube, pelo Instagram. Pelo Instagram dá pra fazer chat também. O YouTube vai virar rede social mesmo, né? Caraca, e tem pessoas que conversam comigo normalmente, sei lá, no Telegram, que de repente surgem no Instagram pra falar comigo. Ah, não, você vê isso aqui? Eu, caralho, por que você não concentra tudo num lugar só? Aí depois, se é uma coisa interessante, eu tenho que ficar lembrando, caralho, onde esse cara mandou essa parada? Exatamente, é foda. Nossa, cara, é um mundo muito difícil. Muito difícil. Você tá tipo, sabe o quê? Os velhinhos que a gente tava falando no começo. Que você manda mensagem no WhatsApp e ele te liga. É muito difícil. É muito difícil. Por que as pessoas não usam só o telefone? Às vezes, a pessoa, você fala com contatos de trabalho no WhatsApp, não é só... Isso amigo, é um erro, família. Isso é um erro foda. Por quê? A pessoa que vem falar com você de trabalho no WhatsApp, você tem que falar assim, olha, essa não é uma rede social apropriada pra isso, vamos para o Telegram? Não, tudo bem, é porque a gente usa o Telegram pra trabalho aqui com toda a galera do Jovem Nerd, e aí a gente tá acostumado a isso. Mas tem pessoas, a gente não tem como obrigar todo mundo a usar, né? Ah, eu tento obrigar o máximo. Eu fico irritado quando a justiça brasileira bloqueia o WhatsApp, porque tem aquela invasão de gente no Telegram. Eu acho que Telegram é tipo um clubinho, tá ligado? É um clubinho. Isso é tua alma hipster gritando, porque você conheceu o Telegram antes dele virar essa massificada aí que ele virou. É, né? Exato. Mas aí, olha, eu vou falar um negócio pra quem não usa Telegram, hein? É muito melhor do que o WhatsApp. É realmente melhor. Não, não fala. Você tem que falar o seguinte, vou falar uma coisa pra quem não usa o Telegram. Obrigado, porque ele é muito melhor porque pouca gente usa.